prática. Vem saber nossa gramática ou mudar nossa doutrina. Beber nossa gasolina, que já é pouca demais. Desmantelar nossos cais, engrenar nossos motores. Esses discos voadores me preocupam demais. América do Norte já estão preocupadas. Será que esses camaradas lá das bandas siderais vêm torcer por generais ou apoiar senadores? Esses discos voadores me preocupam demais. Mudar o código penal nas alçadas criminais, ou então dizer que a paz é feita por desertores. Esses discos voadores me preocupam demais. Nacionais que estão botando para trás os nossos trabalhadores. Esses discos voadores me preocupam demais. Dentro da ufologia, segundo o que eu entendo, esses discos estão querendo falar de democracia. Cortar a demagogia de quem fala e nada faz, dos sabidões atuais enganando os eleitores. Esses discos voadores me preocupam.